Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao Resumo de Notícias no podcast Segurança Legal, edição 210, gravada em 15 de agosto de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Para entrar em contato conosco, para enviar a sua crítica e a sua sugestão, é muito fácil. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. O nosso projeto é mantido pelos ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal, se você se mantém informado ouvindo os nossos programas, considere a possibilidade de colaborar com o nosso projeto. Visite o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma modalidade de apoio ao nosso projeto e assim você terá acesso ao nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal. Também lembrando que as notícias aqui apresentadas são todas elas comentadas de forma resumida. Caso você queira acompanhar a notícia com mais detalhes, você já sabe que os links estão lá no nosso site ou então no show notes aí do seu agregador de podcasts. E nesta edição, Operação Spoofing e o caso do ministro Moro. Destaques da Black Hat e DEFCON. Blue Chip e as falhas graves no Windows. Mais falhas em aplicativos de mobile banking brasileiros. Reconhecimento facial e os protestos em Hong Kong. Ataques comprometem cartões de crédito com NFC. E seguros contra ataques cibernéticos, entre outras notícias. E vamos a elas. Operação Spoofing, prisão de criminosos e mudanças adotadas pelo Telegram. Nossos ouvintes acompanharam na edição passada o Guilherme e o Vinícius comentando o desfecho da invasão do celular do ministro Moro e também de outras autoridades. Descobriu-se agora, com a publicação do caso, que até mesmo o celular do presidente Jair Bolsonaro chegou a ser alvo dos criminosos. Pois bem, após a solução do caso, após os detalhes se tornarem públicos, mais fatos se desenrolaram como resultado aí das investigações feitas pela Polícia Federal. As suspeitas iniciais dos ataques seriam de que esses criminosos estariam explorando as vulnerabilidades conhecidas e existentes no protocolo SS7. Essa possibilidade chegou, inclusive, a ser muito cogitada entre os membros do Ministério Público Federal pelo fato aí de haver uma pequena operadora de telefonia que foi envolvida, que foi usada pelos criminosos. Essa operadora foi envolvida nos ataques e também pelo detalhe de que as vítimas chegavam a receber ligações do próprio número, o que também pode ocorrer no cenário em que o número está em roaming. Mas olha, as investigações feitas pela Polícia Federal descobriu-se que, na verdade, eles usaram algo mais simples. A velha vulnerabilidade presente nas caixas postais das operadoras, que ainda insistem em usar uma senha padrão para dar acesso a essas caixas postais. Ou pior ainda, elas aceitam o acesso sem nenhuma senha quando essa ligação vem do próprio número ou de um número espufado ou disfarçado de um outro número. Por isso a Polícia Federal escolheu o nome para essa operação de Operação Spoofing. Mas olha, o que mais assusta é que ataques usando essa técnica da caixa postal, das linhas de celular, são muito conhecidos há muitos anos. Eu, inclusive, cheguei a encontrar artigos de 2011 alertando para o problema. E, interessantemente, um pesquisador alemão chegou a apresentar o ano passado na DEFCON uma pesquisa demonstrando como ele conseguiu comprometer vários serviços de contas online usando exatamente essa mesma técnica do roubo do OTP enviado através de ligações telefônicas para caixas postais. e assim tendo acesso a muita coisa. Essa pesquisa foi apresentada o ano passado na DEFCON. Quem quiser ver os detalhes já sabe que o link está lá no nosso site. Pois bem, como resultado dessas divulgações, a Anatel solicitou que as operadoras de telefonia proíbam as ligações feitas de um número para a própria linha. A mudança deve valer aí tanto para empresas convencionais de celular e também para empresas de VoIP. E vem aí como forma de bloquear a prática do spoofing. Essa decisão aí seguiu uma recomendação feita pela Polícia Federal. Outra reação foi por parte do Telegram, que decidiu não mais ligar para o usuário para informar o código OTP se ele não tiver ativado a verificação em duas etapas. Esse recurso exige que o usuário crie e use uma senha para entrar no aplicativo. Assim, não basta ter acesso ao código de login que antes era enviado pela ligação. E por fim, caro ouvinte, se você ainda não desativou esse recurso arcaico que ninguém mais usa, chamado caixa postal, eu vou deixar lá no nosso site um link explicando como fazê-lo em todas as operadoras de telefonia aqui no Brasil, algo que é altamente recomendável. Se você ainda não fez, corre lá e faça. E se você já fez, envie essa sugestão para seus familiares, para os seus amigos, porque depois que a técnica se torna conhecida, evidentemente o número de ataques explorando essa vulnerabilidade aumenta, até porque nós não sabemos se realmente todas as operadoras chegaram a adotar essa recomendação da Anatel. Portanto, caro ouvinte, proteja-se e desative a sua caixa postal, que, convenhamos, hoje ninguém mais usa. Destaques da Black Hat e DEFCON. As duas maiores conferências de segurança do mundo ocorreram esse mês na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde diversas empresas de segurança e pesquisadores aproveitam a oportunidade para apresentar novas descobertas, novas vulnerabilidades, novas pesquisas, o que, claro, deixa aí a imprensa que cobre tecnologia bastante alvoroçada. Então, em épocas de Black Hat DEFCON, você vê muita notícia de muita vulnerabilidade e novas ameaças encontradas. Olha, os dois eventos são gigantescos. Para vocês terem uma ideia, só a DEFCON recebeu esse ano quase 30 mil pessoas. As conferências são realizadas em hotéis gigantescos para comportar esse volume de pessoas e sempre vale a pena dar uma olhada nos anúncios mais importantes divulgados nos dois eventos. De tudo que saiu publicado das duas conferências, na imprensa, eu acredito que a melhor cobertura foi feita pelo site americano ThreatPost. Vamos então fazer um resumo desses anúncios. E se você já sabe, se você quiser saber mais detalhes, os links no nosso site ou no seu agregador de podcasts. Primeiro destaque: Apple anuncia programa de Bug Bounty que paga até $1 milhão. O valor anterior era de $200 mil. Lembrando que as empresas brokers que compram esses exploits chegam a pagar o dobro, até $2 milhões, por uma falha, por exemplo, no iPhone, que permita um ataque remoto. Ainda nessa linha de vulnerabilidades, a Microsoft anunciou na Black Hat que vai pagar até $300 mil para quem encontrar e reportar vulnerabilidades no Azure, que é o seu serviço de cloud que compete diretamente com a Amazon. Vulnerabilidade em fechaduras inteligentes permite invasão de quartos de hotel. Outra pesquisa divulgada na Black Hat, uma falha que afeta sistemas de fechaduras inteligentes que podem ser controladas pela internet através de um aplicativo. Hotéis em todo o mundo estão usando esses sistemas agora, inclusive uma grande rede de hotéis na Europa já usa em todas as suas unidades. Essa moda entre os hotéis agora é eliminar os cartões de RFID que dão acesso aos quartos, baixando aí os custos de reemissão desses cartões quando eles são perdidos e aumentando aí o auto-booking, que é onde o cliente faz todo o seu trabalho de check-in. Inclusive, isso já está se tornando comum na Europa, onde ao fazer o check-in no hotel não tem nenhum funcionário para te atender. Pelo contrário, você faz todo o processo e no aplicativo da rede de hotéis você gera a chave que vai te dar acesso ao quarto. e justamente mostrando uma vulnerabilidade nesses apps, nesse sistema que os dois pesquisadores da Checkpoint mostraram no evento. Vulnerabilidades no WhatsApp permite capturar mensagens numa conversação. Pois bem, outra pesquisa divulgada por pesquisadores também da empresa israelense Checkpoint apresentaram detalhes de vulnerabilidades já conhecidas e, olha, ainda não corrigidas pelo WhatsApp. Isso há mais de um ano. No ataque, os pesquisadores demonstraram ser possível mudar o conteúdo das mensagens usando o recurso de code, usando também o recurso de responder em privado e também o de responder uma mensagem em um grupo. O WhatsApp não corrigiu essas falhas, inclusive o Facebook comentou para o Threat Post que eles não consideram isso uma falha. Pois bem, próximo destaque, impressoras corporativas têm falhas preocupantes. Após testes realizados por especialistas da NCC Group, diversas vulnerabilidades foram encontradas em muitos modelos de impressoras da HP, Ricoh, Xerox, Lexmark, Kyocera e Brother. Essas falhas apresentam aí, essas empresas, né, têm falhas significativas em seus aplicativos web, nos serviços de impressão, também no firmware instalado nos computadores e também no software de atualização, vejam vocês. Inclusive, um dos pesquisadores chegou a encontrar um backdoor que daria acesso remoto a essas impressoras. Próximo destaque, cabo Lightning usado em produtos da Apple pode ser programado para infectar o seu dispositivo. Um atacante poderia, usando esse cabo conectado ao seu dispositivo, abrir qualquer navegador, colocar um endereço IP para esse cabo e nesse momento ele poderia aí realizar uma série de ações que envolveria aí, por exemplo, a execução de payloads e também de scripts por um atacante, podendo aí infectar o seu dispositivo, inclusive um iPhone. O pesquisador que demonstrou a vulnerabilidade, ele disse ainda que ele poderia matar o implante USB para esconder toda e qualquer evidência do ataque. Próximo destaque, câmeras DSLR da Canon podem ser infectadas com ransomware. Outros dois pesquisadores conseguiram instalar um malware em uma câmera DSLR, mais especificamente o modelo EOS 80D da Canon. No total foram descobertas 6 falhas na implementação do protocolo de transferência de imagens, chamado de PTP, que ofereciam aí opções de explorar essas vulnerabilidades para permitir, por exemplo, a instalação de um ransomware. Você já imaginou, ouvinte? Pague um Bitcoin ou as suas fotos serão deletadas. Último destaque da Black Hat DEFCON, 5 falhas graves no iPhone são reveladas por pesquisadores do Google. Essas 5 falhas, descobertas pelos membros do Project Zero do Google, foram reportadas para a Apple e foram devidamente corrigidas. E os detalhes técnicos foram apresentados lá na Black Hat. Uma dessas falhas permitia o roubo de todos os SMS recebidos pela vítima e esse ataque ele seria feito a partir do recebimento de uma mensagem pelo iMessage. Basta o recebimento de uma falha que isso poderia startar todo o roubo desses dados. E claro que a Apple corrigiu isso, mas não deixa de ser irônico ver o Google reportando falhas graves para a Apple. Nova pesquisa revela que apps de bancos brasileiros ainda apresentam vulnerabilidades. Olha, entre tantas falhas apresentadas na semana da Black Hat DEFCON, um pesquisador brasileiro também divulgou diversos problemas de segurança encontrados nos aplicativos de mobile banking bastante populares no Brasil. Para vocês terem uma ideia do alcance da popularidade do mobile banking no Brasil, o Banco do Brasil anunciou recentemente que 85% das suas operações do banco já eram realizadas pelo mobile banking, ou seja, isso é algo que todos nós usamos. O pesquisador Marcos Botassin formando da Universidade Federal do Paraná, apresentou detalhes da sua pesquisa num paper publicado no site da universidade e, olha, muito bem sumarizado por ele numa série de tweets que ele postou no seu perfil pessoal. O pesquisador analisou os aplicativos do Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Caixa e Banco do Brasil. Entre os diversos problemas de segurança encontrados pelo Marcos estão, por exemplo, o uso de DLLs nativas, incluindo aí DLLs usadas para OCRs. Claro que não há nenhum problema nisso, mas quando você usa programas de terceiros, isso aumenta bastante a sua superfície de ataques. Nós sabemos que diversas dessas bibliotecas aí possuem vulnerabilidades que nem sempre a correção delas são adotadas pelos programas que as usam num tempo considerado aí aceitável. O Marcos também descobriu que poderia acessar todas as notificações de compras feitas com cartões de crédito e enviadas por notificações push no aplicativo do Banco do Brasil, sendo que essas notificações aí ficavam hospedadas no servidor Esquelete 3, que não usa nenhuma criptografia. A pesquisa ainda constatou problemas de verificação de integridade nos aplicativos, possibilitando, por exemplo, a injeção de código no aplicativo original. E olha, isso, na minha opinião, é algo bastante grave. Imagine que na tela de login do aplicativo verdadeiro poderia ser incluído lá um campo pedindo, por exemplo, o número completo do seu cartão de crédito, o CVV e a data de expiração, por exemplo. A pesquisa ainda demonstrou que dos 6 aplicativos analisados, 3 deles não fazem certificate pinning da maneira correta, o que permitiu, num cenário específico, a captura do tráfego. E olha, essas falhas já haviam sido mostradas pelo professor Diego Aranha já faz algum tempo, e olha, elas continuam existindo nesses aplicativos. Mas olha, para mim, a cereja do bolo da pesquisa do Marcos foi a demonstração do uso de chatbots via WhatsApp, algo que está bastante na moda agora entre os bancos. O Marcos demonstrou que, ao usar uma plataforma de terceiros, o banco perde total controle sobre os dados do usuário, permitindo aí, por exemplo, captura de telas ou captura das informações enviadas pelo chatbot, o que inclui aí detalhes das operações bancárias feitas pelo cliente. Olha, se você deseja ler a pesquisa completa do Marcos, você já sabe, o link do paper dele está publicado lá no nosso site ou aí no seu agregador do seu agregador de podcasts. Microsoft corrige mais vulnerabilidades críticas no serviço de acesso remoto do Windows. No último dia 13, enquanto trabalhava para melhorar a segurança dos serviços de área de trabalho remota, a Microsoft descobriu 2 vulnerabilidades críticas de execução de código remoto, que nós chamamos de RCE, e lançou aí um conjunto de correções para acabar com essas falhas. Essas vulnerabilidades, que receberam o código de CVE 2019-1181 e 1182, são gravíssimas, já que qualquer malware aí que explore essas vulnerabilidades pode se propagar de um computador para outro de forma automática, usando zero interação com as vítimas, tornando essas vulnerabilidades possivelmente exploradas por um worm. A Microsoft apontou ainda no seu comunicado oficial as versões vulneráveis dessa falha, né? Segundo a Microsoft, o Windows 7 Service Pack 1, o Windows Server 2008 Service Pack 1, o Windows Server 2012, o Windows 8.1, o Windows Server 2012 R2 e todas as versões compatíveis do Windows 10, incluindo as versões de servidores, estão vulneráveis. Por outro lado, o velho Windows XP, o Windows Server 2003 e o Windows Server 2008 não foram afetados por essa vulnerabilidade. Só para lembrar os nossos ouvintes, uma falha semelhante foi corrigida pela Microsoft em julho passado. Essa falha foi chamada de Blue Keep. A Microsoft ficou desesperada na época, conclamando a todos para instalar a atualização para corrigir a falha, dizendo justamente o que eles disseram agora, que há um grande potencial destrutivo dessa falha caso ela seja explorada por um worm. Pois bem, desde então, desde que a Microsoft encontrou essa falha do Bluekeep em julho, tem se esperado aí o aparecimento de um exploit público. É, mas olha, isso até o momento não ocorreu. Porém, uma empresa americana apareceu aí em público dizendo que conseguiu sim explorar a falha do Bluekeep, explorá-la remotamente. Mas a empresa disse que esse exploit está disponível apenas para clientes selecionados que queiram comprar a falha. Pois bem, se você é administrador de uma rede, olha, reforço os pedidos da Microsoft, mantenha o seu parque o mais atualizado possível. Proposta de lei limita multa em caso de vazamento de dados pessoais. Pois é, caros ouvintes, já tem político querendo abrandar as duras penas da Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em agosto do ano que vem, portanto daqui a um ano. O projeto de lei 3.420/19 limita a multa aplicada a empresas em caso de vazamentos de dados pessoais. Assim, a multa será de até 2% do faturamento da empresa no Brasil no seu último exercício, excluído aí os tributos, até o limite de R$50 milhões. O texto elimina a expressão por infração, que atualmente consta na Lei Geral de Proteção de Dados. É, portanto, aí o que faria com que a empresa seja punida apenas uma vez. Proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. E o autor do projeto é o deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará. Ele afirmou que, abre aspas, a Lei Geral de Proteção de Dados, embora essencial e uma tendência no mundo, trouxe falhas que demonstram, por vezes, uma excessiva vontade de punir a atividade empresarial. A lei não deixa claro o que será considerado infração para fins de aplicação do limite atual, e diante disso existe o risco de se entender que, para cada dado individual em desconformidade, aplica-se a multa prevista, fecha aspas, afirmou aí o parlamentar ao defender a mudança na lei. Olha, a proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de Finanças e Tributação e também de Constituição e Justiça e Cidadania, antes de seguir adiante na Câmara dos Deputados. Humanos ouvem suas gravações de voz. Por que as empresas de tecnologia não reconhecem isso? Assistentes de voz parecem simples. Você diz algo como Alexa ou Hey Siri, seguido pelo seu pedido e pronto, elas te enviam a informação solicitada. Mas um ser humano pode estar ouvindo tudo o que você falou, mas as empresas de tecnologia querem esconder isso de você. Foi revelado nas últimas semanas que o Facebook pagou trabalhadores terceirizados para transcrever áudios que foram usados ou que foram usados no aplicativo do Messenger com um recurso de ditado. A empresa é apenas uma da lista, o que inclui aí a Amazon, o Google, a Apple e até a Microsoft. Todas elas foram recentemente pegas aí enviando áudios dos seus usuários para empresas especializadas em transcrição de áudios para uma posterior análise. Olha, para quem está na indústria, isso não chega a ser uma revelação. Mas entre as pessoas que entendem, especialmente entre as pessoas que entendem o funcionamento dos mecanismos de inteligência artificial, os mecanismos precisam ser treinados. E é muito conhecido que revisões de comandos de voz são necessárias para melhorar a tecnologia de reconhecimento de voz. Mas entre o público em geral, há uma sensação de choque ao perceberem que a sua voz foi gravada e ouvida por outro ser humano, algo como as grandes empresas de tecnologia estão nos gravando hoje e não estão contando sobre isso para os seus usuários. Essa reação tem gerado mudanças. A Microsoft, por exemplo, atualizou seus termos de uso de privacidade para deixar claro que humanos irão revisar o conteúdo coletado em seus serviços, o que inclui aí o Skype. Já o Facebook afirmou ao site Motherboard que pausou o processo de revisão humana e vários órgãos de governo do mundo começaram a cobrar as grandes empresas de tecnologia para que elas dessem melhores explicações, o que incluiu aí o governo da Irlanda e mesmo do Brasil, pediram esclarecimentos para as empresas disserem ou detalharem aí como esses áudios coletados eram analisados por humanos. E olha, ao que parece, as empresas de tecnologia não estão sendo muito claras o suficiente com os seus consumidores, não deixando claro nos termos de privacidade que esse conteúdo será ouvido por terceiros. Por isso temos visto na imprensa aí reações assustadas de consumidores ao se depararem com essa realidade. O site Motherboard, por exemplo, revelou recentemente que a Microsoft tem enviado gravações de ligações realizadas através do Skype para uma empresa terceirizada, essa empresa é responsável pela melhoria dos recursos de tradução ao vivo, um novo recurso que a Microsoft adotou nas novas versões do Skype. E olha, eu vou deixar para os nossos ouvintes uma série de links sobre essas notícias e também uma peça de opinião da Wired, onde o colunista cobra uma posição clara das empresas de tecnologia, pedindo para que elas digam claramente, com todas as letras, que os áudios coletados serão sim ouvidos por alguém. E você, ouvinte, você fica confortável de usar esses serviços das grandes empresas de tecnologia sabendo dessa possibilidade? Google adota login sem senha usando o leitor de digitais dos smartphones. O Google agora permite que usuários do Android façam login em alguns sites sem utilizar a senha, bastando para isso usar o leitor de impressões digitais do smartphone ou o padrão PIN da sua tela de bloqueio. A novidade já está disponível para donos do smartphone Pixel e deve se expandir para outros modelos que rodem o Android 7. Para testar essa funcionalidade, basta visitar o site passwords.google.com usando o Chrome no Android, escolher um site para visualizar ou gerenciar uma senha e seguir as instruções para confirmar que você está tentando fazer o login. O Google diz que a sua senha não é enviada para nenhum serviço na nuvem e utiliza um padrão chamado FIDO 2, combinado com a autenticação Web Authing. Na prática, o dispositivo envia apenas uma prova criptográfica de que você usou a biometria e a sua digital permanece armazenada localmente. É a mesma tecnologia usada aí pela Microsoft no navegador Edge, que permite fazer logins assim no Windows Hello, usando para isso o leitor de impressões digitais ou até mesmo o reconhecimento facial, um avanço aí nos processos de autenticação. Prejuízos de fraudes financeiras chega a 1,8 bilhões de reais em 12 meses. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção de Crédito aqui no Brasil apontam que 46% dos internautas brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro nos últimos 12 meses anteriores ao estudo, o que equivale a um universo de 12 milhões de pessoas. Pouco mais da metade, 51% dos entrevistados, afirmam ter sofrido algum prejuízo financeiro com a fraude, sendo o valor médio do ticket dessa fraude de R$ 478. A estimativa é de que o prejuízo total decorrente dessas fraudes em 12 meses tenha sido de R$ 1,8 bilhão de reais. Dentre os fatos que antecederam a fraude, a pesquisa revela os mais comuns foram perda de documentos pessoais, roubo, assalto ou furto, perda de cartão de crédito ou débito, fornecimento acidental de dados pessoais para terceiros por telefone, e-mail ou WhatsApp, ou também sites. Considerando aqueles que disseram ter fornecido acidentalmente seus dados pessoais ou cópias de documentos para terceiros, 40% deles cadastraram seus dados em sites falsos de promoção, 39% se inscreveram em suposta vaga de emprego, 22% realizaram compras em site falso sem perceber, 21% receberam contato telefônico de uma pessoa se passando, por exemplo, de um funcionário de um banco, 18% receberam notificação falsa para quitar débito e 18% recebeu e-mail falso de banco ou empresa pedindo para atualizar dados cadastrais ou bancários. As fraudes financeiras aqui no Brasil sempre em volume expressivo. Às vésperas de liberação de PIS e FGTS, criminosos tentam invadir o sistema da Caixa. O sistema da Caixa sofreu uma tentativa de invasão na última semana, o que obrigou o banco a tirar do ar o sistema que contém os dados de beneficiários dos programas sociais, como o Bolsa Família e também de trabalhadores. O ataque foi feito no banco de dados do NIS, que é o número de identificação social. De acordo com informações do site do próprio banco, devem ser cadastrados no NIS dos trabalhadores. Esse cadastro deve ser feito pela iniciativa privada e também beneficiários de programas sociais. O cadastro é feito pelo gestor do programa e também beneficiários de políticas públicas. Ainda segundo o site, para os trabalhadores, este número é usado para identificá-los no reconhecimento, no recolhimento e também no recebimento do FGTS. Pois bem, a Caixa confirmou uma tentativa de invasão a esse serviço. Em nota, o banco disse que identificou na última semana a tentativa de acesso indevido ao sistema corporativo que possui informações cadastrais dos cidadãos e tomou as medidas necessárias para impedir a concretização de possíveis fraudes e garantir a segurança dos dados dos cidadãos. Segundo a Caixa, o ataque não atingiu o sistema que armazena as informações do FGTS. Ainda lembrando aos nossos ouvintes que os golpes usando este tema devem aumentar consideravelmente até o final do ano, visto aí que começarão a serem liberados as parcelas do FGTS. Então vale um alerta para aquele seu amigo ou parente que não são tão familiarizados com as fraudes online. Empresa brasileira está vendendo o método Cambridge Analytica para políticos. Inspirada nos métodos usados pela Cambridge Analytica nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, a empresa brasileira Ideia Big Data está vendendo os mesmos métodos para políticos brasileiros. E uma apresentação divulgada pelo site Quartz mostra semelhanças entre os métodos Ocean da Ideia e o modelo da Cambridge Analytica. No documento, a empresa afirma que entre seus clientes estão diversos partidos políticos, entre eles o PT, o PSD, PTB, PSDB, Novo e MDB. Agora imaginem como serão emocionantes as próximas eleições majoritárias no país. As duas empresas, no entanto, usam uma metodologia similar para determinar personalidades baseadas em atividades nas redes sociais. Ao site Quartz, um dos diretores dessa empresa afirmou que a empresa tem sim uma base de dados de 10 mil pessoas que consentiram em fazer testes de personalidade e ceder esses dados para eles, principalmente dados do Facebook. Recentemente, a empresa de Mark Zuckerberg fechou um acordo na justiça americana para criar um comitê independente de privacidade e assim pagar uma multa de $5 bilhões para encerrar o caso de escândalo que envolveu aí a Cambridge Analytica, que os nossos ouvintes devem se lembrar, fechou as portas depois do ocorrido. Pois bem, no Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou 2 processos contra o Facebook para averiguar uma possível falha na preservação da privacidade dos usuários brasileiros. Clientes acusam corretora de criptomoedas brasileira de sumir com o dinheiro das contas. O mercado de bitcoins no Brasil vive um momento bastante turbulento. A Negocie Coins, que já foi considerada em abril a segunda maior do mundo em criptomoedas e a primeira em volume de operações entre todas as corretoras, segundo o site CoinMarketCap, que compila esses dados, ela está sendo acusada por clientes de sumir com o dinheiro das contas. Desde junho, são mais de 200 ações impetradas na justiça e não há dinheiro em saldo para o ressarcimento, conforme mostrou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo na semana passada. No Paraná, uma decisão favorável à empresa Work Consultoria determinou o pagamento de R$12 milhões relativos à confissão de dívida da Negocie Coins, que venceu e não foi cumprida. A dívida original era de R$39 milhões, que diminuiu após acordo para pagamento imediato, que não foi cumprido pelo grupo Bitcoin Banco, que tem sede no estado. Em outro processo, também no Paraná, um juiz determinou o bloqueio de R$6 milhões das contas da empresa Bitcoin Banco, que é um dos responsáveis pela Negocie Coins, mas vejam vocês, só foi encontrado nas contas R$130 mil em caixa. No estado, são 154 ações contra a empresa. Esse grupo ele é composto por 10 empresas, como a Bitcoin Banco, a TEM BTC Serviços Digitais e a própria Negociecoins. As empresas do grupo envolvidas aí no escândalo, não, apesar de terem banco no nome, elas não são investigadas e nem controladas pelo Banco Central, nem pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E apesar desse monte de processos, aí as pessoas continuam a insistir que as empresas não sumiram com o dinheiro. Muito cuidado na hora de investir nesse tipo de criptoativo. Claro deve indenizar cliente em R$20 mil por roubo de linha e WhatsApp. Olha, vamos agora para três notícias relevantes sobre operadoras de telefonia. A Claro foi condenada pela justiça a indenizar em R$20 mil uma cliente cujo WhatsApp foi clonado. Ela sofreu o roubo da linha de celular duas vezes. As fraudes com aplicativos de mensagens estão cada vez mais comuns. Normalmente o criminoso se aproveita de sistemas de lojas de operadoras para ativar a linha de outros clientes num novo chip que recebe aí o código de ativação. Muitas vezes aí com a ajuda de empregados da operadora. A autora do processo foi vítima, adivinha, do golpe de SIM swap duas vezes. Em setembro de 2018, ela teve o WhatsApp invadido e um criminoso pediu dinheiro emprestado para seus contatos. E com isso, a operadora foi processada. Eu imagino agora se todas as vítimas processassem a operadora, quanto dinheiro eles iriam perder, né? Porque foram muitos casos, ainda há muitos casos, né? Pois bem, já por sua vez, a operadora Vivo foi acusada pelo Ministério Público do Distrito Federal de vender dados dos seus clientes. O Ministério Público acusa a operadora de vender para empresas anunciantes o produto Vivo Ads, que estaria executando o tratamento ilegal do perfil, da geolocalização, do histórico de navegação e dos lugares frequentados pelos clientes da operadora. Os dados colhidos e tratados em tempo real são usados para traçar o comportamento das pessoas e direcionar o marketing conforme o interesse de quem demanda o serviço. O Ministério Público alega que a Tele estaria ganhando de duas formas: do usuário que acessa o serviço e das empresas para as quais supostamente vende esses dados. Vamos ver no que vai dar essa história, mas olha, interessante. Péssima prática da operadora, não? E para terminar aqui o bloco das operadoras, a americana AT&T se viu envolvida numa grande polêmica. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que Mohammed Fahd, um paquistanês de 34 anos, foi extraditado de Hong Kong para comparecer a um tribunal americano e se defender da acusação de subornar vários funcionários da operadora americana AT&T ao longo de 5 anos. Para qual motivo? Para desbloquear iPhones ilegalmente. Além do senhor Mohammed Fahd solicitar a esses funcionários para instalarem malware nos computadores da AT&T, instalando um keylogger nesses computadores. E para alguns funcionários ele chegou até a pedir a instalação de um access point não autorizado na rede da operadora móvel, tudo isso para que ele tivesse acesso remoto a esses computadores e assim ele pudesse cometer essas fraudes. De acordo com as autoridades americanas, só um funcionário da AT&T chegou a receber mais de $428 mil, mais de R$1,5 milhão, para facilitar a instalação desse malware nos computadores da AT&T. Isso entre 2012 e 2017, o Mohammed Fahd teria desbloqueado aí mais de 2 milhões de iPhones por meio desse esquema, causando aí uma fraude de $5 milhões para a operadora por ano. Isso porque lá nos Estados Unidos a operadora vende os iPhones de forma bloqueada, forçando o cliente, ou forçando o aparelho a funcionar somente na rede da operadora durante 2 anos. E olha, a pergunta que eu quero deixar para terminar esse bloco: se isso acontece lá nos Estados Unidos, você acredita que isso também não acontece aqui no Brasil? Coreia do Norte usou $2 bilhões para financiar programa nuclear. A Coreia do Norte gerou valores estimados de $2 bilhões para seu programa de armas em destruição em massa, financiando o projeto, vejam vocês, através de ataques cibernéticos generalizados e cada vez mais sofisticados, visando roubar dados de bancos e corretoras de criptomoedas. Foi o que apontou um relatório confidencial publicado pela ONU, divulgado na semana passada e obtido pelo serviço de notícias da Reuters. O relatório revelou que Pyongyang continuou a aprimorar seus programas nucleares e de mísseis, embora eles não tenham realizado um teste nuclear ou nenhum lançamento. Isso foi escrito pelos membros do Comitê de Sanções da ONU, composto por especialistas independentes que monitoram o cumprimento de acordos assinados pelo país. A missão norte-coreana da ONU, que esteve lá, não respondeu a um pedido de comentários sobre a autenticidade do relatório para o site da Reuters. Mas esse relatório foi submetido ao Comitê do Conselho de Segurança da ONU na semana passada. E esses especialistas afirmaram com todas as letras que a Coreia do Norte usou o ciberespaço para lançar ataques e assim buscar dinheiro. É exatamente, ouvinte, isso que você está lembrando. Lembra-se do grupo Lazarus? Várias empresas de segurança têm ligado o governo da Coreia do Norte a esse grupo, que realizou diversos ataques contra bancos na América Latina e também no Brasil. E vejam só, esse dinheiro foi usado para financiar o programa nuclear do país. E vamos agora ao nosso bloco de rapidinhas, porque olha, são tantas notícias interessantes que não dá tempo de comentar todas a fundo. Então eu vou deixar aqui um bloco de rapidinhas sobre vazamentos de dados. É, ouvinte, eles continuam acontecendo e olha, cada vez maiores. Vamos então às notícias. Primeira notícia: vazam mais de 200 gigabytes de documentos de bancos brasileiros. A maioria dos dados eram de clientes do Banco Pan, que, adivinhem só, estava num serviço de hospedagem na nuvem, num servidor lá aberto e totalmente exposto. Próxima notícia: violação de dados de banco americano Capital One afeta 100 milhões de pessoas. Dessa vez, esse ataque foi realizado por uma ex-funcionária da Amazon. Vejam vocês, a empresa que fornece hospedagem na nuvem para muita gente, muito banco. Próxima notícia: vazamento de dados expõe informações de quase toda a população chilena. Dados de pelo menos 14 milhões de chilenos, no país existem 18 milhões de habitantes, estavam num servidor desprotegido, com registros aí que incluíam nome completo, gênero, endereço residencial, idade e documento nacional de identidade. Última notícia: fintech australiana Canvas é atacada e dados de clientes são roubados. Essa empresa, que oferece serviços de design web, é uma empresa bastante popular, foi invadida e dados de 139 milhões de clientes foram roubados. Esses dados foram colocados à venda na Dark Web. Lembrando os nossos ouvintes que, olha, nem todas as empresas envolvidas nesse tipo de incidente avisam aos seus clientes ou aos seus usuários desse tipo de incidente. Isso depende muito da lei do país de onde a empresa está sediada. Portanto, se você tem relacionamento com uma das empresas citadas aqui, mude a sua senha imediatamente, configurando aí uma senha única no serviço. E olha, cá entre nós, seria bom sempre contratar um serviço de monitoramento de dados para evitar, por exemplo, que fraudadores usem seu CPF ou seus dados pessoais em fraudes financeiras, que são as que causam maior prejuízo para as vítimas. Limite de pagamento de cartões de crédito com NFC pode ser burlado. Você acredita que o limite de R$ 50 existentes em pagamentos feitos por aproximação, o conhecido NFC, vai te proteger contra as fraudes? Olha, pesquisadores de segurança descobriram uma maneira de contornar esse limite em cartões de crédito emitidos pela Visa. A técnica, que pode ser usada em qualquer cartão de crédito com tecnologia NFC, cartões emitidos pela Visa no mundo, pode permitir que bandidos oportunistas aprovem contas em valores maiores. Os pesquisadores que descobriram isso afirmam que eles nem precisaram roubar o cartão de crédito para cometer a fraude. E olha o que é pior: a Visa não tem feito nada para resolver este problema. Os dois pesquisadores, a britânica Leite Anne Galloway e o russo Timur Yunusov, que eu conheço pessoalmente, é muito gente boa, ambos da empresa de segurança cibernética Positive Technologies, eles conseguiram extrair 3 pagamentos bem-sucedidos de 31 libras. E por que esse valor? Porque a limitação no Reino Unido é de 30 libras. Eles fizeram isso em seus próprios cartões de crédito. E eles conseguiram fazer 3 pagamentos bem-sucedidos de 31 libras e também um pagamento de 101 libras. Embora aí houvesse tecnicamente esse bloqueio lá no Reino Unido para valores acima de 30 libras. Esse valor muda de acordo com o país. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse limite é de 100 dólares e aqui no Brasil é de 50 reais. Se um banco receber, por exemplo, vários pagamentos nesses valores, o cartão será bloqueado para evitar fraudes. Mas se for possível fazer grandes transações em um único toque, o potencial para fraudes aumenta significativamente. Para realizar a fraude, os pesquisadores, vejam vocês, usaram uma maquininha modificada para interceptar e inserir mensagens na comunicação entre o cartão e o leitor. Por exemplo, eles puderam dizer para o equipamento que a verificação do cartão feita através do PIN não foi necessária, mesmo que a transação fosse maior do que 50 reais. Eles também informaram ao terminal que essa verificação já havia sido realizada por outros meios e, pasmem vocês, ouvintes, o terminal aceitou. Os pesquisadores afirmaram que tais verificações de segurança não foram tornadas mandatórias pela Visa, como foram tornadas mandatórias por outras bandeiras. Como os bancos seguem as regras da Visa, há ainda o fator de que a própria Visa define como responsável pelas transações, por validar a transação, o próprio banco emissor do cartão. Pois bem, um representante da Visa afirmou que as fraudes com cartões contactless diminuíram 33% entre 2017 e 2018 no Reino Unido e 40% na Europa. Mas um órgão financeiro no Reino Unido reportou que em 2018 as fraudes envolvendo cartões NFC no Reino Unido saltaram para 19 milhões de libras contra 14 milhões de libras em 2017. Pois bem, esse órgão ainda ressaltou que isso é um valor baixo perante os 69 bilhões de libras movimentadas com pagamentos de cartões em todo o país. O representante da Visa ainda afirmou que esse tipo de fraude não é escalável, ou seja, é necessário que o fraudador cometa a fraude cartão por cartão, tornando aí o alcance disso mais limitado. Pois é, e olha, se você acha que essa possibilidade de ataque está longe de chegar ao Brasil, saiba que ela não está tão longe assim. A Visa e a Mastercard já tornou mandatório a emissão de cartões novos com NFC, ou seja, se você pedir um cartão novo, um cartão de crédito novo hoje, a probabilidade de que ele venha com NFC já ativo é muito grande. E isso as bandeiras fizeram mandatórias para os bancos estão protelando, mas alguns já estão adotando, como o Banco Inter, que é bastante popular entre os jovens. O banco anunciou ainda que nesse semestre, nesse ano, eles devem liberar o recebimento de pagamentos feitos via cartão de crédito sem o uso da maquininha, usando apenas um celular com tecnologia NFC que fará a leitura do cartão, que tem também a tecnologia NFC, usando para isso o aplicativo do banco, nada mais. Sabemos que isso pode ser uma boa oportunidade aí para fraudadores. E você, ouvinte, já pensou em comprar uma carteira que tenha bloqueio de NFC para proteger os seus cartões de crédito? Manifestantes em Hong Kong usam laser para bloquear tecnologia de reconhecimento facial. Desde junho, cerca de 2 milhões de manifestantes em Hong Kong, cidade com população de 7 milhões de habitantes, protestam contra um projeto de lei de extradição de suspeitos de crimes à China continental, onde a polícia e os tribunais respondem ao Partido Comunista. Pois bem, mesmo após o governo autônomo de Hong Kong ter decidido há 8 semanas suspender por tempo indeterminado o projeto de lei, há muita mobilização no país. De acordo com a postagem de um vídeo feito por uma jornalista que está acompanhando os manifestantes, eles estão enfrentando a polícia com lasers, justamente visando para evitar o uso de câmeras de reconhecimento facial que estão sendo usadas pela polícia chinesa. O regime chinês é conhecido por ter um sistema de vigilância massiva contra os seus cidadãos. E contra esse tipo de ataque, os manifestantes aí estão não só usando lasers, mas também pichando câmeras de segurança que estão espalhadas pelo país. O que não deixa aí de ser uma atitude interessante. Essa jornalista que está cobrindo o evento, ela sintetizou bem a situação, onde ela disse que se trata de uma guerra cibernética contra inteligência artificial chinesa. O New York Times escreveu dois artigos muito interessantes detalhando essa situação. Você já sabe o link lá no nosso site. Seguros cibernéticos, o que são e por que estão fazendo sucesso no Brasil? Com o número de crimes cibernéticos crescendo cada vez mais, investir em soluções de segurança da informação já não é um luxo, mas sim uma necessidade, sendo uma postura aí capaz de prevenir esse tipo de prejuízo astronômico. Não é à toa que o Gartner prevê aí que os gastos totais com cibersegurança atinjam a marca de US$124 bilhões em 2019, ao mesmo tempo que o custo global do cybercrime será de US$6 trilhões em 2021, são números do Gartner. Pois bem, o mercado de cyber insurance, que é o seguro contra ataques cibernéticos, olha, não é novo. As primeiras discussões a respeito da venda desse tipo de apólice aconteceram lá no ano 2000, mas esse tipo de serviço nunca foi muito popular nem no Brasil, nem na América Latina, mas isso está mudando. Uma das empresas que oferece esse tipo de apólice aqui no Brasil é a seguradora Zurich, que oferece desde 2016 um produto chamado Proteção Digital, que já é oferecido nos Estados Unidos e na Inglaterra há muitos anos. Outra seguradora de renome que decidiu apostar nesse setor foi a alemã Allianz, que oferece o produto chamado Riscos Cibernéticos no Brasil desde o ano passado. Ambas empresas apontam que esse é um mercado em crescimento devido ao desenvolvimento de uma cultura de proteção de dados pessoais, o que inclui as novas leis, ou seja, a Lei de Acesso à Proteção de Dados, a Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil da Internet e a Resolução de Segurança do Banco Central sobre segurança no setor financeiro. Pois bem, embora contenham alguns diferenciais os produtos dessas duas seguradoras, tal como outros seguros cibernéticos oferecidos aqui no Brasil, as coberturas são bastante semelhantes. O cliente pode acionar a seguradora em qualquer tipo de incidente no ambiente cibernético que lhe cause alguma despesa ou dano moral, recebendo pagamento para cobrir violações de privacidade à rede corporativa, responsabilidade de mídia, gerenciamento de crise, restauração de informações, notificação de envolvidos, etc. Olha, isso vai virar moda e você ainda vai ver esse tipo de seguro sendo oferecido aí na empresa que você trabalha. Essas são as notícias que eu tenho para compartilhar com você hoje. Muito obrigado a você que veio até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.